Seja bem-vindo a mais um episódio do Melhor Podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. Caralho, você tentou quebrar algum recorde de apresentação agora, foi? Estamos chegando lá, daqui a pouco vai ser... Lembra do Rodolfo, do Raimundo, que cantava rápido pra caralho? Sim. Ah, eu quero chegar num ponto em que você nem ouça mais minha voz. Sabe aqueles apitos pra cachorro? Pode crer, o cara escuta e já sabe que é a apresentação. Exatamente, pra treinar os nossos ouvintes, né, condicioná-los a já ficarem preparados. Ah, pra quando começar o programa. Evandro, como é que foi a semana aí? Semana, tamo aí, né, cara? O Brasil com muitos impasses políticos que animam o nosso Twitter, nosso dia a dia aí na internet. E Paralimpíada, né? Ainda tá aí, o pessoal ganhando medalha pra caralho. O que é muito bom, porque é uma galera que, cara, é tipo o tipo de coisa que você vê e fala, porra, eu sou um bosta. Você reclama da vida, mano. Esse dia eu vi, eu falei, caralho, às vezes você reclama da vida, mano, o cara não tem perna. Você parou pra pensar isso? Como seria a sua vida se você não tivesse perna? Seria complicado. É foda, não é? Tipo, às vezes a gente reclama de uma parada muito pequena. Às vezes? Né? Ah, se fosse só... Não, é que assim, às vezes pro cara é uma coisa mega, terminou com a namorada, tá ligado? Meu Deus, não quero viver, puta, acabou minha vida. Só que se você for pensar racionalmente, todas as nossas reclamações são minúsculas, tá ligado? A não ser que o cara esteja morrendo com AIDS, a maioria das coisas dá pra dar jeito, velho. E a gente nunca pensa assim, normalmente a gente pensa só na desgraça. Então, ver esse tipo de superação que esses atletas têm faz pensar foda, tá ligado? Esses dias eu vi um cara na academia, mano, de cadeira de roda. Eu pensei, mano, se fosse eu, não ia vir nem fudendo. É a minha desculpa. Não, exatamente. Easy. O cara tem que sair de casa. Pegar, se jogar, porque uma locomoção pra gente é de boa. Você levanta e sai andando. Agora o cara que não mexe as pernas, ele tem que se fuder muito pra conseguir chegar na cadeira. Aí ele se fode andando com a cadeira, nada é adaptado. Não tem. Porra, isso que eu ia falar. No Brasil, aqui pelo menos... É uma vida fudida, velho. É muito difícil pra fazer tudo que a gente faz e a gente não dá valor. É isso que eu acho bizarro. Não, isso que eu ia falar, aqui pelo menos aqui fora tem uma conscientização maior de acessibilidade, todas as calçadas. O pessoal sempre comenta isso comigo quando eu filmo fora de casa, porque é bastante visível. No Brasil, foda-se, pessoal não tem problemas assim. Aqui não, aqui sempre tem a rampinha, porque é por lei, eles têm que fazer assim. No Brasil também é, né? Mas o brasileiro, você tá ligado, Brasil e lei, parece que a galera não é muito fã de seguir lei. Aí o cara vai pra um restaurante, não tem, tá ligado? Aí elevador, sei lá, teve um tempo atrás que tinha estação de trem, mano, que não tinha acessibilidade. O cara tinha que pegar. Mano, a galera carregava. Segurança, sei lá quem é que tava. E aí você imagina o constrangimento, tá ligado? Do cara, porque o cara não é um incapaz, ele só tem uma dificuldade de locomoção. Se o país é sério e tem as paradas adaptadas, ele não vai ter esse tipo de problema, sabe? Não, é complicado, mano. Então, ou seja, o cara. Assim, eu me sinto um bosta. Quando eu vejo, eu tava vendo o jogo de. E outra coisa, antes que o pessoal já interprete pro lado errado, porque essa que é o espírito, a atmosfera hoje em dia é você falar uma coisa e o pessoal interpretar a pior coisa possível do que você tá falando, né? Eu não tô dizendo que eu me sinto um bosta vendo esse cara assim, tentando botar eles pra baixo, tipo, nossa, eu que deveria ser melhor, estou sendo inferiorizado por essas pessoas, né? Não tô falando isso, tô dizendo o seguinte, os caras têm uma disciplina e uma força de vontade... São exemplos, né, mano? Que eu nunca tive, mano, isso é vergonhoso pra mim, tá ligado? Eu tava vendo um jogo de futebol, dos cegos lá. Sim, sim. Mano, os caras jogam melhor que eu! Facilmente, você é louco. Tranquilamente, jogar com esses cara aí, mano, passa vergonha. Eu tava caindo o tempo inteiro. Era bom que eles não iam me ver, porque eles não iam rir da minha cara. Eu não ia rir, pode crer. Porque eu ia passar uma vergonha fodida. Os caras são melhores seres humanos do que eu em quase praticamente todos os aspectos. De repente, são até mais gente boa que eu, mano, se duvidar. Ou seja, Paralimpíadas, mano, é uma parada inspiradora quando você para pensar que você às vezes coloca problemas e dificuldades na sua vida, você acha que, ah não, mas isso aqui não tá dando certo, ah, mas não sei o quê. Você vê um cara que, tipo, nasceu sem os dois braços, mano. Olha aí. Você acha que a vida não foi justa pra você? Exatamente. Ah, seu chefe não te dá um aumento, tá ligado? Só que você tá lá empregado, bonitinho, andando no seu trabalho. Ah, mas eu tô com o metrô cheio, é foda, mano. você tá de pé no meio do filme. Não, é muito bom, é muito bom. Exatamente, é muito bom ver esse tipo de coisa pra dar aquela perspectiva. Pra você ver que, porra, mano, a vida poderia ter sido muito pior. Então fique feliz com o que você tem, porque tem gente que não tem nem isso. É um pensamento tão simples, até clichê. Não, né? É muito clichê, mas vezes... cara, é real. Quando você parar. Foi que eu, esse dia que eu vi, mano, o cara na academia, eu pensei, caralho, que. Tipo, pra mim já é trampo isso na minha cabeça, tá ligado? Eu, quando eu vi o cara lá que eu te falei na academia, eu pensei, porra, pra mim, às vezes eu já penso, caralho, que preguiça, pegar, ir até lá e tudo mais. Só que pro cara, é isso elevado à décima potência, sabe? É muito mais trabalhoso e ele tá lá. Então, como o Izzy falou, é clichê, mas é bom pra gente pensar, tipo, mano, não, evita reclamar da vida, sabe? Porque reclamar não resolve porra nenhuma. Ou você vai lá e... Ou você fala, mano, qual o meu problema atual é esse? Como eu preciso resolver? E tenta resolver da melhor maneira possível. Mete a mão na massa. É, ou tipo, mano, reclamar não ajuda, tá ligado? Eu sei que é foda, precisa ter válvula de escape, tudo mais, a gente comenta coisa X, uhum. O que acontece, mas cara... Mas é bom ter uma perspectiva de vez em quando. É, melhor você pensar positivamente nas coisas do que negativamente. Mas Evandro? Sim. Vamos às notícias. Sim, vamos lá. Na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo. Primeira notícia, tem um pouco a ver com isso, mas pelo lado galhofístico da coisa, tem, né? Pois é, tem a ver, é levemente relacionado, mas com um plot twist no final. Exatamente. Homem diretamente do Extra, o Extra de onde? Do Rio? Rio de Janeiro, é um jornal muito bom, segue a linha daquele meia hora, tá ligado? Muita eu já ia perguntar, porque eu costumo confundir o Extra com meia hora, eu não sei qual que é qual. Então, o jornal Extra segue o mesmo segmento do meia hora, e muita notícia que a galera manda pra gente bizarra é do Extra. Ou do Extra, né, não sei como pronuncia, parece que no Rio de Janeiro eles falam Extra, mas acho que São Paulo é Extra. Em Fortaleza a gente fala Extra, ou Extra, agora nem lembro mais, cara. Não, é Extra porque tem o supermercado e no próprio comercial do supermercado eles falam Extra, mais barato, Extra. Mais barato Extra, fica aí. Falando em Extra, ainda existe Carrefour? Existe, porra, um dos maiores. Pode crer, não sabia. Carrefour, vamos lá, homem... E Extra são os maiores, provavelmente. Pô, eu tenho um trauma do Pão de Açúcar, porque quando os meus pais foram pros Estados Unidos em 94, né? Ficou eu e meu irmão em casa, sozinho, e a minha tia veio lá com o Caralho, família ruim. Durante duas semanas. Ah, porque meu pai e minha mãe só tinham... Pode falar que eles foram pra Disney, né? E ficaram mandando Eles não foram pra Disney, mas foram pra Universal, manja Universal? Sim. Caralho. Que no Brasil é sinônimo da igreja, mas nos Estados Unidos é um parque temático que fica em Orlando, baseado no estúdio da Universal, e dos, como é que se diz, são brinquedos de parque de diversão baseados nas propriedades intelectuais, exatamente, baseados nos filmes. Inclusive, quando eu fui, tinha um brinquedo lá do De Volta para o Futuro, que foi fechado relativamente recente, acho que 3, 4 anos atrás, e aí eles colocaram um brinquedo dos Simpsons no lugar, né? Porque com o tempo que a cultura vai se movendo pra frente, os filmes que eles fazem os brinquedos se tornam menos culturalmente relevantes, né? Aí eles têm que fazer uma reciclagem. Então tem um brinquedo do De Volta para o Futuro, que foi mudado pra Simpsons, e aí eles tiraram também, o que mais tiraram? Eles tiraram vários brinquedos, que eu fui lá da última vez agora em 2011, né? Faz 5 anos já. E aí eu fui em todos os brinquedos que eu ia quando fui lá quando era moleque. Tem uns brinquedos que por algum motivo ainda estão lá, mas que o filme já deixou de ser relevante, culturalmente falando, há muitos anos. Tipo Twister, lembra de Twister? Sim. O brinquedo do Twister, da última vez que eu fui, ainda tava lá. Caralho. Sendo que fazia muitos anos. Tipo, não foi um filme que marcou, né? Foi um filme bem whatever quando você para pra pensar. E por algum motivo tá aí ainda. Mas é, então meus pais foram, pois esqueci porque eu mencionei meus pais indo pra lá agora. Qual era o contexto mesmo, hein? Carrefour, meus pais... Ah, Carrefour. Não, peraí. Não, meus pais foram pros Estados Unidos, passaram duas semanas lá, nem lembro mais agora. E ficou eu, meu irmão, a minha irmã e minha tia cuidando da gente. Porque eles só tinham dinheiro pros dois, né? Queriam férias dos filhos, tal, até entendo. Nem tenho filho ainda, mas eu consigo entender. E realmente esqueci porque eu tava falando isso. Durante a edição eu vou lá. O Alzheimer, maluco, tá batendo já. Voltando à notícia. Não sei porque eu mencionei isso aí. Quando eu estiver editando, o Easy do futuro vai cortar o áudio agora. E aí eu continuo o pensamento. Olá, pessoal. Eu sou o Easy do futuro. O que o Easy do passado começou a falar e se atrapalhou e se esqueceu é que quando a gente tinha 10 anos, os nossos pais foram para os Estados Unidos. Passaram uma semana lá com a nossa mãe e tal. E nesse meio termo, eu tinha ficado em casa com meu irmão, minha irmã e a minha tia cuidando da gente. E eles me deixaram com acho que 10 reais, se não me falar, me deram uma notinha de 10. Obviamente, estocaram a dispensa e a geladeira com comida e tal. E deram 10 reais pra cada um de nós, né? Pra gente gastar durante a semana. E eu guardava esses 10 reais numa carteira que eu carregava por aí. E aí eu perdi a carteira sentando, lendo uma revistinha em quadrinho na frente do Pão de Açúcar que ficava lá no bairro onde eu morava, em Fortaleza. Eu sentei pra ler uma revistinha enquanto a minha tia tava fazendo um negócio no Pão de Açúcar. Eu levantei, entrei no carro dela. E aí quando eu cheguei em casa eu percebi que não tava mais com a carteira. Ela tinha caído ali no estacionamento do Pão de Açúcar. É por isso que eu fiquei traumatizado com o Pão de Açúcar. Mas voltando pro Easy do passado, vamos continuar o podcast. Voltando, homem arranca as calças de pedinte amputado e expõe fraude. Olha aí. Aí vídeo, tinha uma belpece do empreendedorismo do pedinte. Belpece também da mendigância. Da mendigância. A mulher falou que tinha 5 diplomas, esse cara falou que não tinha 2 pernas, mas tinha, é o inverso. Mano, o cara brasileiro, ele dá um jeito, né? Mas não foi no Brasil essa porra, foi? Não, foi na China, pai. Foi na China. Olha eu com o meu preconceito contra nossos amigos brasileiros. Olha aí. Olha eu, brasileiro que sou, já achando que isso seria capaz aqui já no Brasil. Cara, é foda, né, mano? Preconceito contra os nossos irmãos compatriotas. Compatriota que é a palavra, não é isso? Sim. Acho que é isso. Cadê? Voltar aqui, abrir a página. Cadê? Um vídeo inacreditável de um pedinte sendo desmascarado viralizou nas redes sociais da China. Você tá ligado que na China eles não podem ter... Eles criam as próprias redes, né? Twitter, é. A China falsifica tudo, inclusive as redes sociais. Porque lá não tem Facebook. Uma amiga minha, que passou um tempo lá ensinando inglês, trabalhando como professor de inglês, ela não podia usar, ela ficou incomunicável com a gente. Cê porque é não tem YouTube, não tem Facebook, eu tenho certeza, YouTube eu tenho dúvida agora. Não tem Twitter, eles fazem as próprias redes lá deles, que são brutalmente censuradas e monitoradas pelo governo, né? Porque os caras não têm democracia lá. Foda, né? Aqui no Brasil os caras postam coisa pra... Imagina na China, mano. Caralho, isso que eu tô aqui falando, né? Tipo, 10 postagens do cara no Twitter, 8 é falando do governo, não sei pois o que. Pois é, isso, lá não ia rolar, mano. Lá não ia rolar. Isso é uma parada, eu comentei sobre isso uma vez, né? Tinha um cara. Eu nem tento falar muito de política aqui, porque a gente tenta ser bem apolítico, a gente quer só galhofa, a gente não quer fazer argumentos sérios de política, nada do tipo. Mas uma coisa que eu comentei recentemente é que tá acontecendo toda essa reviravolta no nosso governo no país, né? E tem um pessoal que é contra, um pessoal que é a favor e tal, tem os argumentos deles. E eu acho que é bastante saudável o fato de que a gente pode criticar o governo, tanto o que tava antes, quanto o que entrou agora, quanto o que vai entrar daqui. Não, é saudável, a gente pode criticar qualquer coisa, tá ligado? Você poder zoar o cara que é o presidente do país, é foda, né, você é poder fazer uma montagem passar, e você não precisa se preocupar que vão mandar a polícia regional chutar a sua porta e te prender, isso é muito importante pra democracia. Então, por mais que as coisas estão ruins, as coisas precisam mudar e tal, coisa e tal, saber que você... Momento conscientizador do melhor podcast do Brasil. Não, o fato de que você pode zoar os seus líderes mostra que a gente ainda tá... A democracia ainda tá funcionando um pouco, pelo menos. Então, rolou o afastamento da Dilma aí e tal. Aí a galera, porra, foi golpe, acabou com a democracia, meu Deus. Mano, o fato de você tá postando isso já mostra que não acabou a democracia. Exatamente. Quando rola uma parada mesmo, golpe, é isso aí agora e cala a boca, o cara que falar contra isso, ele tá fudido, entendeu? Então o fato de que você pode ainda dar a sua opinião... Eu não vou nem fazer novamente julgamento de valor se você tá certo, você tá errado, o que aconteceu. Falar o seguinte, só o que eu tô falando é o seguinte. Você poder falar contra a figura em poder... Você poder fazer uma montagem, você poder tirar onda, contar piada. Você poder falar isso em aberto. Você tá na mesa com amigos, você fala, pau no cu do sujeito que é atual líder do nosso país, entendeu? Você pelo menos poder falar isso em público é um luxo que pessoas de países onde ditaduras, onde a democracia foi realmente, onde cagaram em cima da democracia de fato, eles não têm esse luxo. Mas voltando aqui, cara, a gente fez uma mega divergência aqui. Momento político, momento China, filosófico. China viralizou o vídeo. Ele mostra... É o vídeo que viralizou. Ele mostra um pedestre tirando as calças do homem que fingia ser amputado quando na verdade tinha as duas pernas. Segundo o South China Morning Post, um jornal da China que por algum motivo tem nome em inglês, o vídeo foi feito em uma rua na cidade de Altai, em Xinjiang, noroeste da China. Caldicana, no começo... No começo das imagens, o pedinte aparece deitado sobre um carrinho, quase na altura do chão. Seria, no caso, o esquema de mobilidade dele, né? Que é, né? O cara faz isso, o cara faz uma adaptação em um skate da vida e se mexe desse jeito. Ele tem lá tipo um carrinho de rolimã, não é isso? Cadê? Caralho, eu tá vi, hoje, é muito ainda, bom, hoje, mano. Não dá spoiler, que eu tô chegando lá. O pedestre fala com ele e depois aponta para suas pernas. A partir daí, pessoas começaram a parar para assistir a cena. O homem, irritado, passa a arrancar as calças. O cara chegou e desconfiou, tá ligado? Mano, cara, esse cara deve... Porque assim, essa galera normalmente eles pegam um lugar para ficar ali pedindo dinheiro sempre. Sim. E aí esse malandro que desmascarou o brother, ele deve ter visto algum dia ele andando, indo embora, tá ligado? Sim, aí chegou lá pra mandar... É, amanhã ele tá fudido na minha mão. Amanhã eu vou chegar lá, vou expor. Exatamente. A partir daí as pessoas... Blá, blá, blá, o homem irritado passando aquelas calças pedindo de forma chocante. Aí tem um screenshotzinho, né? Quando a peça de roupa é totalmente arrancada, fica claro que ele não era amputado, mas estava com as pernas muito bem dobradas dentro da calça. Sem revidar nem falar nada, o falso deficiente... Mano, é lógico, imagina. O cara ia fazer o quê? Chutar o outro, aí ia ficar mais frio ainda. O falso deficiente apenas sai rolando com o carrinho com os membros ainda atados. Que merda! Isso que é foda, porque ele tá... Você vê na foto... Não, ele bolou o filme que parece que ele é amputado, tá ligado? Sim, eu não daria dinheiro pra ele só por isso, mano. Se for. Vamos analisar o vídeo aqui, peraí. É, o cara chega, começa a puxar... E você vê que ele vai tentando fugir. Esticando o bracinho, tá ligado? Pra tentar andar com o carrinho. Mas o cara fica... Volta aqui, não, safado! O cara já tá cigado que a casa caiu, né? Ele, sim, tá ali... Não tem o que fazer. Na escapatória. Vamos lá. Aí ele tirou a calça... Que assim que aparece na esquerda, ó. Com a mãozinha pra trás. Cara... Dá uma certa pena, porque, tipo, o cara... Ele tá completamente ciente de que o golpe não colou. Já era. Né? Só que não tem o que ele fazer, tá ligado? Porque nem fugir ele pode. Porque ele parece... Eu tô tentando entender o que ele fez. O que ele fez aqui? Mano, ele devia trabalhar em circo e ser contorcionista. Porque o jeito que ele coloca a perna, ele tá muito bem amarrado. Deixa eu ver aqui, analisar. Ele tá... Aí o cara tá tirando... Olha, aí olha ele... nos 45 segundos do vídeo. Ela vai ali se arrastando. Que merda. Pô, nem pro cara tentar, tipo... nem pro cara tentar... Tá bom, pera aí, porra, ok. Aí desfaz, e aí pega o carrinho e vai embora. Ele vai simplesmente só se relocar pra outro lugar, você tá ligado, né? Tá, facilmente. O cara que investiu isso tudo de energia, tempo e know-how, porque como você tá falando aí, você tá suspeitando até que o cara é um especialista das artes circenses, ele não vai simplesmente, beleza, vou voltar lá pra contabilidade, entendeu? Ele vai continuar aplicando o golpe, eu acho. Ele devia virar professor de yoga, tá ligado? Professor de yoga? Imagina, o cara põe a placa na frente da academia, com a fotinha dele. Ele já tá mais, como é que se diz, habilitado pra dar curso de empreendedorismo do que muita gente aí no Brasil, hein? Porque ele empreendeu! Ou o cara que tirou a calça dele virar pastor, tá ligado? Ó, fiz um milagre. Nasceu a perna no brother ali, ó. Porque mentira por mentir, mentir e ganhar dinheiro por isso engana nas pessoas. Porque você vai que esse cara, ele pode até alegar que ele não mentiu. Né, ele só, não, eu tô aqui no carrinho, mano. Não falei que eu tô sem perna. Ele vai... Isso aí é a famosa... Ele criou um método disruptivo de pedir esmola. Exatamente. Ele pode... Além de ter criado um método disruptivo, porque ele tá recebendo esmola sem... Esmola pra, de ele inovou, ele inovou no mercado de pedir esmola. Inovou, mano. E aí, como eu falei, ele pode até alegar que ele não mentiu. Ele foi incompreendido. Ele tá só... Isso aqui é meu carrinho de rolimã. Não falei que eu sou aleijado. Tá, eu tô com a perna dentro da calça porque eu tô com frio. Você que... Eu quero ver o vídeo dele. Porra, era meu aniversário e eu tive a ideia de pedir esmola. Porra, meu. Aí me descobriram. Cadê os comentários? Não tem, ainda não tem comentário. Tem sim, pô. Comentários ali no topo. Tem? Opa, vamos ver. Olha lá, porque fica na direita, é estranho a página. Olha lá. Ah, tem 16 comentários. Nossa, eu tô acostumado a não ver essa barra, porque sempre é propaganda. Vamos lá, olha lá, vamos ver aqui. O Nenzinho falou, isso foi armado, igual as pegadinhas do SBT e outras. Isso não passa de mentira. Como ele sabe? Quando que isso iria acontecer na China? O falso pedinte não seria preso por fraude? Lá no Brasil não, o bicho pega tudo armado, vai enganar outro. Ele não parece estar falando com conhecimento de causa. Ele tá falando igual... A polícia... Mano, o cara tentou ali, maluco. Você vai aqui no centro de São Paulo, os caras ficam fazendo aquele jogo lá, bolinha pra cá, bolinha pra lá, só pra pegar... Galera inocente, e aí? É um tipo de fraude também. Se a polícia for prender esse tipo de galera, eles estão fodidos. Então, assim, esse cara, pelo fato de que ele tá falando a... Não, o nome dele é Neizinho, não é Xixuan pra ele ser chinês. Ele tá lembrando muito o tio que fala durante o almoço de domingo, que tá falando merda sem saber de nada, tá entendendo? Sim. Esse jeito que ele tá falando tá muito... Então eu não sei... Vamos ver os outros comentários aqui. Alguém, o Paulo Fernandes Mendes Souza falou, no Brasil tem vários desses, realmente. Tem muito também. Alguns estão até no... Como é o nome do lugar lá? Que lugar? No Vale do Silício. No Vale do Silício? Olha lá, qual é o nome do nosso... A gente precisa dar um nome pro nosso teorema de que qualquer notícia, não importa o que tem a ver, em 5 comentários alguém vai estar mencionando política, mais especificamente PT, Lula, Dilma e o caralho. Sim. Hã? Geralmente 5 comentários, alguns já falou. Então tá aqui, ó. Nenzinho 1, Paulo 2, 3, 4. O quinto comentário, exatamente, com 385. O nome que é o mais votado, inclusive. Exatamente. O nome que o cara mandou é bom. Será que o Lula ladrão também está escondendo o dedo? Mano, a parada tá tão assim no zeitgeist cultural que é a primeira coisa que as pessoas pensam. Mas já pensou que louco o Lula chegou aí e fala, gente, é brincadeira, tem o dedo sim. Tava dobrado esse tempo inteiro, eu tirei a foto do ângulo certinho, tá ligado? Photoshop nas fotos. Ele vai dar entrevista, ele fica... Ai, caralho. O brasileiro é maravilhoso, mano. Aí tem o Thales aqui, faz aquela bela análise da sociedade. Se fosse no Brasil, o cara que desmascarou o farsante não ia ter mais paz. Ia aparecer o povo dos direitos humanos, alegando que aquilo é uma afronta de discriminação, violência contra os desfavorecidos e várias outras coisas. Os caras tão... Mano, é impossível você apenas apreciar o mundo pelo que ele é. Tudo hoje em dia tem... De um lado ou do outro, não tô defendendo é isso, nenhum... tá ligado? Né? O cara tentou dar o golpe, deu ruim. Acabou, tá ligado? Não adianta você vir... Caralho, se fosse no Brasil, o Lula, o Temer, não sei quem, o Bolsonaro... Mano, a galera... Você é louco, cara. Eles não conseguem, né? Tem que ter a... Eu acho que... Porque... Não, tem um que falou aqui, ó. Eu não lembro do nome. Ele fala assim, tinha que ter amputado as duas pernas. Tipo, mano, tem os caras... Tem os caras muito radical, tá ligado? Pode crer, mano. Shit, total. Não, cara, ele... pode... Mano, o cara tentou ali, deu errado. Beleza. Fudeu ele. Agora, mano, vai amputar a perna do cara de verdade pra ele. Se for dar de uma repente, multa por algum tipo... Não, seria, se de repente ajudaria ele. Porque ele vai ter a perna amputada de verdade, ele vai poder pedir a esmola sem peso na consciência. A esmola honesta agora. É, a esmola honesta, tá ligado? Caralho, mano. Muito foda. É foda, mano, porque os caras, eles simplesmente não conseguem ver o mundo fora do prisma política brasileira, entendeu? Eles sempre tem que dar aquela, né, comparada, pra que eles entendam melhor quem é o certo, quem é o errado, o que tá acontecendo. Tá tendo o campeonato de xadrez, sei lá, tá ligado? Gasparov e Joãozinho 30 lá no, na Suíça. Aí a notícia é, o cara perdeu. Aí, caralho, fosse o Lula, não sei o quê. O Lula joga xadrez melhor porque ele tem falta dedo. Os caras estão jeito, tá ligado? Caralho, mano. Aí é complicado, mano. Ai, caralho. Caralho, tá morrendo aí. Eu acho que isso é pra sempre agora. Eu acho que não vai ter retorno. Talvez daqui a uns 10 anos... porque, né, tá muito na fibra do tecido cultural brasileiro, essa politização extrema que... Eu não digo nem politização extrema no sentido, tudo os caras querem falar de política, é uma coisa, mas meter política onde nada tem a ver com política é bem endêmico já, tá ligado? Eu acho que falar, inclusive, saudável, tem que se questionar. Não, pois é, não, debater... Isso. Tudo você debater é saudável. Seria como se, por exemplo, eu sou fanático por videogame. Se toda matéria de jornal, tudo que aparece, eu faço algum tipo de mapa de videogame, é. Você ia pensar que eu tenho autismo, no mínimo. Tem a notícia. Não, se tiver essa notícia aí do cara do aleijado falso e tal, você ia chegar e falar, porra, Tinha que dar um cogumelo pra ele. Pois é, tipo, você faz uma piada, duas, três, e até chega a ser engraçado. Mas se sempre você só consegue compreender o que acontece ao seu redor fazendo essas metáforas e analogias de videogame, você ia pensar que eu preciso de tomar Gadenal. Sim. Complicado, é complicado. Vamos pra próxima? A gente esqueceu de uma informação importantíssima. Quem enviou essa notícia? Quem enviou essa notícia foi o grande Heitor Lopes. Ele mandou de onde essa notícia? Lá do grupo do Telegram, do MPB, isso. Dentro do Telegram, que são. Grande abraço. Vem cá, deixa eu ver aqui rapidamente quem é que tá no Telegram agora. Vou. Vou ler aqui, vamos ver aqui. Ao vivo agora. Ao vivo, aqui, ó. O Diógenes Moura. Nesse momento agora. De política, tá ligado? Vou ler agora alguns comentários. Não vou nem falar, vai ser surpresa pra eles. Agora mesmo, o Diógenes Moura tá falando aqui. O que o Diógenes Moura tá falando aqui? Eu tava pedindo ajuda pra. Não, o Diógenes é. Porra, o Diógenes é brother demais, mano. Ele me ajuda direto com as paradas de WordPress aí e tal. Pois é, ele veio me ajudar. Cara, manja mundo, ele é hackerman. Manja o hackerman do. Hackerman! Diógenes Moura é hackerman. É o meu hackerman, personal hackerman. Ele falou aqui, porque eu tava pedindo ajuda pra transformar um arquivo em outro, pra poder pegar mensagens que o pessoal lá do grupo dos repórteres do Melhor Podcast do Brasil mandam pra gente no Telegram, pra colocar aqui no programa. E ele falou, Isa, se o editor suportar plugins, provavelmente existe um filtro barra plugin pra dar suporte a OGG ou OGG, não sei como pronuncia, que é um formato de áudio open source. Muito obrigado, Jorge, vou procurar um plugin pro Sony Vegas, deve ter, porque eu sou burro. Herbert, quem é que tá online ainda? Herbert Paulo, que entrou recentemente, inclusive. O Tom Lopes acabou de mandar uma fotinha do Chuck Norris ali, que foi quem mandou essa notícia. Isso, o Grande Souza tá sempre aí também. O Fábio Bernardinelli tá o dia todo aí também. Não, é Bernardinelli. Bernardinelli. Tem que fazer a mãozinha, você fez a mãozinha? Fazer a mãozinha. Bernardinelli. Mandou-lhe uma noticita. Vou começar a falar tudo em italiano agora. Italiano entre grandes aspas. Italiano da Globo, tá ligado? Do Tony Ramos. Italiano da Globo. Mande o Tony Ramos, mesmo sotaque. E aí, a segunda notícia que a gente vai ler agora, Izzy, foi enviada pelo... Olha, o trocadilho vem pronto. Seu amigo Celso Pinto. Celso Pinto. Celso F. Pinto. Arroba Celso F. Pinto lá no Twitter. Sempre batendo papo, Celso, que me dá umas ideias. Celso Pinto, que também é um ouvinte clássico aí, inclusive do 99 Vidas também, participa bastante dos dois grupos. Tem vários brothers que são aqueles... como é que se diz? Coexistem nos dois grupos. Isso. Brasil... TST, que é o Tribunal Superior de Trabalho, a lei não é gente que brinca em serviço, eu tenho medo desses caras, dessa sigla, sempre que vem, mano, eu já falo, fodeu. É que nem eu recebi agora, inclusive, aqui, ó, vou até... Tá vendo isso aí? Caralho, tá abrindo, ó. É um envelopinho intitulado aqui no topo, canto superior. Nossa, esse filme tava vindo a galope, chegou? Calgary Police Service. Olha aí, multa de carro. Aí... O cu já trancou. Eu falei, caralho, o que que foi? Aí, ó. Processinho, tá vindo a galope. E lá vem o processinho, a galope. Pegou a multa? É multa? Notice of offense to the registered owner. Aí tem lá, registered owners. Aí o nobre, meu endereço, Calgary, tarará. Em 4 de agosto de 2016, às 10h51, eles botam até o segundo, 31 segundos. A motor vehicle bearing Alberta license plate, veículo automotor com a placa de Alberta, que é a província aqui, né, que é como se fosse um estado, was recorded speeding 65 km por hora numa área de 50 km por hora. Caralho, tava correndo, hein? Tem a fotinha aqui do meu belo carro. Isso aqui é merda, né, mano? Uma vez eu tomei multa 52, maluco. E era 50, tá ligado? E eu tava preocupadaço em não tomar multa. Tá lá, o belo carrinho, aí eles botam duas fotos. Tem a foto antes de cruzar passar o cruzamento, tem a foto no cruzamento, e aí um close-up da placa, entendeu? 120 doletinhas pra deixar de ser otário. Aí também tem a parada que você paga antes, você ganha desconto? Sim, sim. Você for lá e você passa um choro nos caras e fala, pô, foi mal aí, eles aliviam. Porque o valor da multa, ela já é meio que inflacionado. Mano, porque 120 aí quando eles... é pesado, hein? É pesado, mano. 120, aí, porque você, eles querem incentivar você a ir lá sem que eles tenham que usar todo o aparato da justiça pra ir pegar o dinheiro de você, entendeu? Se você, então, ou seja, o desconto que eles estão dando, na real, não é um desconto. Eles vão simplesmente cobrar o que devia ser o valor certo, entendeu? Esse número grande de 3 dígitos é pra assustar o cara a ir lá e, entendeu? É, aqui tem, eu acho que são 20% de multa do caralho. Pô, aqui tem um caso que é metade da multa eles deixam passar, mano. Olha isso, como estamos... A gente é muito gênio no cego aí, tá louco? Como estamos falando em multa... Multa. Qual foi a notícia que o nosso amigo El Caputo, Eric Caputo, mandou? Oi, vai indenizar instalador... Caralho, que... esse é a do Celso, mano. Tá todo confuso hoje. Caralho, do Celso não era do... Mano, lê tá o que eu tô falando, porra, aí. Mano, tá ruim hoje, hein? Celso, você que manda o bagulho fora de ordem, demônio. Fora de ordem o quê, mano? É link, ó, depois... Vai. Cara. Falando em multa, beleza. Ó, cego. Falando em multa, notícia enviada pelo nosso amigo Celso Pinto, ouvinte clássico. Oi, vai indenizar instalador que teve de se hospedar em quarto de motel com um colega de viagem de trabalho. Aí não, mano. Que é assim, a empresa ela tem que dar uma economizada. Só que, mano... O cara, aqui tem limite? Tu tem limite. Assim, a gente tá num país que você sabe que é um pouco preconceituoso. Tem uns caras, tá aí os milhões de seguidores do Bolsonaro, tem uns caras que é meio contra o homossexualismo. Que o cara, qualquer coisinha, o cara já fica, oh, não, que eu sou homem, você é louco, não sei o quê. Aí, o que eu vou, que eu vou, me... Nessa hora eu vou correndo nos comentários ver quantas pessoas corrigiram que não é homossexualismo, é homossexualidade. Enfim, porque homossexualismo, de acordo com a semântica atual, digamos assim, foi historicamente associado a preconceito, a ver essa orientação sexual como doença e tal. Então prefere-se hoje em dia que se fale homossexualidade. Por mais que você tenha falado sem maldade alguma, mas não, o pessoal tá vindo, né? Tem uns caras que, mano, qualquer coisa, o cara, você chegar e abraçar um brother seu, os caras já, ô, oh, não, calma aí, sou homem. E aí a OM bola o quê? De fazer os caras ir trabalhar e se hospedar junto. Se fosse um hotel, esses caras não iam chiar. Okay. Mas imagina a carinha de malandra da recepcionista do motel quando esses caras chegaram, mano. Aí tá aqui, ó. A sexta turma do Tribunal Superior de Trabalho não conheceu de recurso da Brasil Telecom S.A. ou S.A. contra decisão que a condenou... Nossa, palavras difíceis, hein, mano. Pô, decisão? Palavra difícil, né? Não, filho da puta, subsidiariamente. Ao pagamento subsidiariamente, de 10 mil dinheiros em 10 mil golpes em indenização por Moraes ao instalador de Curitiba, Paraná, que viaja ao trabalho no Rio de Janeiro, ficou hospedado num quarto de motel com um colega de trabalho. Ah, não, mano, olha aí. Não, olha aqui, ó, dividindo. Isso é pior, uma redonda de casal. Moral, é isso que tá querendo fuder os caras também, né, mano? Sacanagem. Imagina aí, chega aí você no motel. Vamos passar uma noite aí. A gente é colega de trabalho. Na cama redonda. Aí é complicado. Qual quarto, senhor? Qual suíte? Que esses caras chamam de suíte, né? Qual suíte, senhor? Ah, sei lá, suíte de chocolate. Mano, a mulher fez a carinha do nosso neguinho lá do vídeo, manja. What a fucking life. Estou a trabalho, vim instalar umas antenas aí. Eu vou dormir com meu amigo aqui na cama redonda e eu preciso que tenha hidro, tá ligado? Um espelho no teto. De acordo com a reclamação, a empresa enviou 10 trabalhadores à capital fluminense em abril de 2006, hospedando-os por cerca de 30 dias. Os caras morou no motel. Caralho! 5 quartos do motel Kaiser. Kaiser, uma grande cerveja, lembra? Hoje em dia nem existe mais, eu acho. Não tem mais não? Acho que não. Em Jacarepaguá, de modo que 2 funcionários ficassem em uma unidade. O instalador alegou que teve sua imagem e sua honra ofendidos por causa do alojamento inapropriado, uma vez que ele e os colegas passaram a ser alvos de chacota e piadas. Mano. Peão, aquela velha clássica. Peão é foda. Esses caras que trabalham na rua, de instalar coisa e arrumar parada, mano, é uma galera muito zoeira, tá ligado? Sim, sim. Que até a válvula de escape do cara... Exatamente, a válvula de escape. Esses caras, eles moram num universo que não foi tocado por essa nova onda de... Sim, né, sim. O cara não quer nem saber, mano. O cara é da zoeira. Não, nem aí, mano. Full zoeira. A barrinha dele zoeira tá bem acima da nossa, que já não é baixa. A Oi negou que tivesse exposto os trabalhadores à situação constrangedora. E afirmou que zelou pelo bem-estar dos seus funcionários, oferecendo-lhes acomodações dignas e confortáveis. Mano, o cara... Você dormir numa cama redonda com mulher... Já não é normal, porque você acaba rolando pro lado e sobra um alto espaço, tá ligado? Você dormir em qualquer cama com mulher é complicado. Porque você, ela, cara, rola uma invasão, você tá entendendo? Você, seu lado, né? A gente divide democraticamente o lado da câmera da minha mulher e o meu lado. E de repente, ela não apenas invadiu o meu lado, como ela roubou também o cobertor. Então, dormir com a mulher, a parte de dormir, na cama com a mulher, a parte, assim, que nem você aproveita mais. A parte de realmente, literalmente dormir, não é tão divertida quanto sua. Sim, sim. Aí tem aqui, ó, a Oi também alegou que o instalador prestou serviço normalmente e que, na época, não houve reclamação dos empregados contra as acomodações. Mano, o cara é foda também, porque o cara já tá fudido. Mandaram o bicho por um... Pensa, você mora em Curitiba, né? Os caras eram de Curitiba. Aí chega a Oi, que é seu empregador, e fala, ei, você vai ficar um mês lá no Rio de Janeiro, hein? E a gente vai pagar sua hospedagem, sua alegria. O cara não deve ter achado ruim realmente na época. Só depois que ele começou, ele virou o José Motel com o amiguinho dele... E foi zoado por isso todo dia que ele começou a se incomodar, tá ligado? É normal, a Oi tá sendo pilantra. O juiz da 14ª Vara do Trabalho de Curitiba interferiu o pedido, indeferiu. Indeferiu quer dizer que o cara aceitou. É isso? Eu não sei. Sim. Essa palavra tá muito acima do meu limite de pagamento. Quer dizer que foi aceitado. Por entender que o dano moral não ficou configurado, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, porém, condenou a empresa a indenizá-la em 10 mil por considerar que a ação do empregador de alojar dois empregados no mesmo quarto de hotel configurou constrangimento capaz de ensejar a reparação financeira. No recurso de revista ao TST, a Oi sustentou que não poderia ser condenada, pois não ficou comprovado o dano moral. Ficou aquela porra, mano! Mano, é aquele... Olha, queda eu sou um cara de mente aberta, eu sou um cara, né, que beleza. Mas você fazer dois colegas de trabalho dormir junto numa cama redonda de motel, não tem como você dizer pra mim que você... O quê? Eles ficaram... Nossa, isso constrangeu os caras? É, então, aí tem aqui, ó, a decisão final. A relatora ministra Kátia Magalhães Arruda... Sempre essa galera tem uns puta nome imponente, né, mano? Uhum. Nunca é o João da Silva, o ministro João da Silva. Uhum. Sempre é tipo Kátia Magalhães Arruda, Albuquerque, sei lá o quê. Carvalho. É, uns nomes, mano. Você vai, como eu falei, você vê a sigla, você já se caga. Você lê o nome, então, você, mano, chora. No entanto, ressaltou que, independentemente de comprovação de sofrimento diante da situação constrangedora, o dano no caso julgado é presumido. Ó, aí tem um latim ali, in re ipsa... Já que o fato de alojar empregados em um quarto de motel para dividir a mesma cama, por si só, se trata de ocasião vexatória. Ou seja, qualquer empresa que fizer isso, uhum, ela pode processar que é causa ganha, sem que exijam provas quanto aos danos ocasionados por ela. A decisão foi unânime. O número do processo foi emitido para precisar a intimidade do trabalhador. Porque nega filha da puta, ó. Se coloca... Porque essa notícia vem direto do site do TST. Sim, que sim, é o Tribunal Superior do Trabalho. Oficialíssimo. Talvez o mais oficial site que a gente usou. Exatamente, esse aqui não tem como, mano. Falar que é bagunça. Tá pensando que o Tribunal Superior do Trabalho é bagunça? Exatamente. E aí, tanto que, ó, se eu não me... Não, eu acho que, mano, o Celso Pinto, se eu não me engano, ele é advogado, hein. Talvez por isso que ele achou... Ele é advogado. Por isso que ele tá podendo esse negócio. Ele é advogado. Então, aí eles colocam aqui, já sabendo como brasileiro é, o número do processo foi emitido para preservar a intimidade do trabalhador. Por quê? Se o cara coloca, segundo o processo tal, ficou um mês morando no motel na cama redonda, vagabundo já ia achar o número do processo, descobriu o cara, o Facebook do cara, e pronto, ele voltar a ser zoado por um tempão, tá ligado? Não é, caralho, você não pode me dizer... Que você não... Não foi provado que houve. Não houve. Cadê? Não. Os caras da Oi queriam o quê? Que tivesse um vídeo, tá ligado? Dos caras fazendo bullying. Olha lá, os caras zoando, é. Olha lá, vai dormir no motel todo aí. Na moral, todos podemos concordar e admitir que sim, você fizer dois colegas de trabalho dormir na mesma cama num motel, mano. É um pouco, né? No mínimo... É vacilo, mano. Porra, os caras... A Oi tava tentando economizar, é isso? Mano, felizmente o TST não tem comentários, porque eu tenho certeza... Fudeu. Não, mas eu tenho certeza que alguém na notícia ia falar, também, a Oi é do filho do Lula. E yeah? É? É. Olha aí. Não, certeza alguém, mano. Se procurar essa notícia em outro lugar, é certeza que alguém comentou isso. Mano, se fuderam, porque assim, a ideia era economizar, então aí a economia, 10 pau. Não foi, meu Deus, uma ação milionária, mas, mano, toma aí. Eu acho que 10, se pagasse um quarto pro cara durante um mês em um hotel decente, ficaria mais barato que 10 mil, não sei. Pois é, se foderam, pra deixar de ser besta. Mano, isso é um vacilo. Caralho, como que você vai... Olha o processinho vindo a galope, falou aí. Então, ou seja, é 10 mil a só um, então o outro ficou de boa? Eu acho que o outro ficou de boa. Agora que ele descobriu que tá pra ganhar dinheiro, ele deve ir atrás. Agora ele corre atrás, né? De repente o cara ficou na dele. Porque não tem lógica, né? Um cara ganhar e o outro não. É, o... não, de repente... Não, de repente um se sentiu mais, né, ofendido pela parada. Não aguentou o bullying. Não aguentou o bullying. O outro de repente falou, foda-se, mano, tô nem aí, dormi de graça lá no negócio de pagar. Tipo, algumas pessoas se satisfazem, né? Nunca tinha ido no motel mesmo, conheci, foi da hora. De lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Quando você mandar tomar no cu pela primeira vez, você vai retomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Comigo, irmãos. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Bem no meio do seu cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. A próxima notícia é mandada para nós diretamente pelo amigo Eric Caputo, arroba El Caputo. Olha aí. Diretamente do Terra. Amazonas investiga venda de produtos eróticos em escola. E a eita foto, olha a foto, pai. Altos mano, do põe gigante. Produtos nisso, maluco. É um produto. A polícia civil da Amazonas. Foi, cara. Que bosta. É um produto imenso. Arregalei o olho. Eita, produto, cara. Belíssimo produto, hein? Produto. Qual foi o comentarista de futebol que na época da Copa falou algo assim? Esses negros maravilhosos, algo assim. Eu não lembro o nome do cara, mas é um bom áudio, mano. Da França, era o jogo da França. Esses negros maravilhosos. Ele falou com um José tom Roberto, mesmo, né? Eu acho o nome do cara, é muito bom, mano. É a campeã de 98, a vice-campeã mundial de 2006, com uma nova geração. Esses negros maravilhosos. Eu queria ver a reação da galera que tava do lado dele, tá ligado? Vamos lá, cadê? Abrir aqui a página de novo que eu fechei aqui. Eu tô com 4 Chromes abertos, cada um com 1000 páginas. Aí você imagina aqui como tá uma beleza. Vamos lá. A Polícia Civil do Amazonas investiga a realização de um brechó com produtos eróticos na Escola Estadual Presidente Castelo Branco. Castelo Branco... Pera aí. Castelo Branco é uma avenida famosa. Rodovia aqui em São Paulo. Acredito eu que cruze outros estados também. Peraí, deixa eu ver aqui um negócio. Esse cara, por acaso... Exatamente, o Castelo Branco, meu conterrâneo de Fortaleza. Inclusive, ele tem uma cara de cearense, a cabeça dele. A cabeça é chatíssima, 90 graus. Eu vi 90 graus. Tela plana. Se ele para do lado de uma parede, e faz 90 graus. Olha aí, presidente Castelo Branco. Aí, ó, olha o que a gente comentou no começo, ó, que a gente tem a liberdade. Eu posso jurar, hein? Pra quem tá ouvindo aí, eu sou cearense, eu posso falar o que eu quiser, então vai tomar no cu. Presidente, ele tem o nome mais cearense que existe, que é Alencar, cara. Alencar é o nome mais cearense que tem. Sim. Escola Estadual, Presidente Castelo Branco em Manaus, morreu no acidente de avião, inclusive. Momento Wikipédia. Olha aí. A unidade de ensino atende alunos do ensino médio. Que já não são conhecidas, mas mesmo assim não é pra estar comprando dia daí. Por que não fala a escola atende alunos do ensino médio? Porque fica a unidade de ensino atende alunos do ensino médio. Pra dar um número de caracteres necessários. Pra ficar chique. Em nota, a delegada Juliana Turma, titular da delegacia. Você parece do Romeu Turma, hein, mano? Lembra do Romeu Turma? Olha aí. Não lembro, mas continue. Romeu Turma Júnior, é um clássico, cara. Era do Aqui Agora, eu acho. Nunca ouvi falar, daqui agora só lembro. Tinha a Cristina e tinha o Gil Gomes, só lembro desses dois. O Gil Gomes era o favorito, hein, mano. E o Homem do Sapato Branco? Era o Gil Gomes? O Homem do Sapato Branco, pode crer, tem esse também. Olha lá. Titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente informou que tomou conhecimento do caso na manhã de hoje, dia 29... Ah, agora dizer o dia pra não datar. Na manhã de hoje, que esteve na escola acompanhada de representantes do Conselho Tutelar da região para apurar o ocorrido. O Ministério Público do Amazonas também acompanha o fato e afirmou que notificou a direção da unidade a prestar esclarecimento. Cara, e não era assim, uma pessoa... Não, é, tipo, porque rola em empresa, rola em, mano, em escola, faculdade da vida, sempre tem alguém que vende uma parada. Trufa, muita gente vende trufa, lanchinho natural, mas aí o que a pessoa faz? Ovo de Páscoa. Porque é, sempre tem uma galera, só que o que ela faz? Ela bota ali numa bolsa, numa mochila, no máximo, sei lá. E leva, malandro. Aí o cara tinha uma, mano, best buy da putaria. Best buy. Porque era um monte de coisa. Olha lá. Tem variedade, tá ligado? Vibradores, mano? Calcinhas comestíveis e algemas. Olha aí, ó. Agora eu vou falar uma parada que vai ser a parada mais comprometedora que eu já disse na minha vida. Ah. Mas como um... Eu vou ter que falar. Você já trabalhou no ramo. Pessoal, eu já trabalhei no ramo, então eu posso dizer. Esses caras aí não são especialistas em dildos como eu. Boiola. Porque isso aí... Muito pequeno? Porque isso aí, isso não. Isso aí é fraco. Isso aí é pra aquecer. Isso aí é pra começar, isso aí é pra principiante. Só eu fico no nariz. Ai, caralho. Imagina. O nariz. Não, porque é o seguinte, o dildo, ele é só a reprodução, né, de silicone da piroca. Sim. Né? O vibrador, ele às vezes não tem nenhum formato tipo uma, ele não é um simulacro de uma estrovenga. Ele é só uma parada cilíndrica que vibra. Vibrador e dildo não é a mesma coisa. Um abraço pra Lívia, uma seguidora minha do Twitter, que recentemente ela tweetou justamente sobre isso, que vibrador e dildo não é a mesma coisa, as pessoas confundem. E será que ela tava se referindo a essa matéria? Pode ser. Porra, Lívia, me fala aí. Eu sigo ela, me segue também, a Lívia é um clássico. Pois é. Ela fala ali, ó, passando pra lembrar que dildo e vibrador não são a mesma coisa. E aí teve várias pessoas falando, jura? Qual é a diferença? Tipo, a galera não sabe mesmo, tá ligado? É, tem que ver se o pessoal não tá dando migué, né? É, de repente, né, o cara não quer admitir. O cara manda essa daí só, mano. Opa, não, dildo, o que é isso? Não vou falar. As investigações foram iniciadas após denúncias e publicação de fotos pela imprensa do estado e estudantes segurando os objetos eróticos. A Secretaria de Estado de Educação da Qualidade de Ensino, SEDUC, informou que a escola não organizou o bazar beneficente. Eu sempre confundo beneficente com beneficente, porque eu sou um analfabeto do caralho. Sim, ó. Bazar beneficente na sexta-feira. A quadra da escola foi cedida aos organizadores do evento, que solicitaram espaço à coordenadoria educacional. E em nenhum momento informaram que colocariam em exposição produtos para adultos, declarou em nota. Então, mas porra. Tirando de reto, tá ligado? É, o cara falou, vai ter um bazar aqui, gente, pode vender as paradas. Aí tem. Então beleza. Vai saber se tinha uma barraquinha de coisas legais, mais legais ainda. Olha aí, aí tira a roupa, aí, ó, não sei de nada não, né? A gente só liberou espaço. Só liberamos espaço e de repente aparece aí com pirocas de silicone. Nessa hora todo mundo que tava de João sem braço. É, e de repente já temos aí o João sem perna. Mas até agora temos aqui a escola João sem braço. Tem nada essas pirocas. Quem trouxe essas pirocas aí não foi nós, não. É, apareceu a diretora escondendo, tá ligado? A sacolinha dela com o logo do sex shop. Brotou pirocas aqui na feirinha da escola e ninguém é responsável. Porque você vê que não identificaram quem é o responsável. Alguém trouxe essa não, porra. É, apareceu aí, tá errado. Falar que tá errado. Não tô nem dizendo que foi a escola. Eles abriram espaço, né? Obviamente, pra alguém. Só que eles também não falaram quem foi, né? Porque até entendo, porque talvez não configure exatamente crime. Eu não sei como é que funciona no Brasil. Mas se não for crime, se não tiver, tipo, na lei que isso fornecer isso a. Porque, por exemplo, aqui no Canadá. Menores de idade não podem entrar no sex shop. Mas legalmente falando, se eu me lembro bem, a venda desses produtos pra pessoas menores de idade não é ilegal, entendeu? Ele não pode ir no local onde vende, porque tem também artigos de pornografia e DVD e revista e tal. Então talvez por isso, porque se isso especificamente fosse crime, penso eu, né? Eles iam ali no local. Quem é que trouxe isso aqui? Quem foi que trouxe isso aqui? Entendeu? E aí iam autuar a pessoa, né? Porque, porra, chamaram a polícia, obviamente, e iam ter pego alguém em flagrante. O fato de que não teve prisão de ninguém me faz pensar que, embora seja brutalmente errado disponibilizar, expor esse tipo de coisa pra pessoas menores de idade, legalmente, só ter isso à venda em um local onde passam, né, pessoas menores de idade, não se tipifica como crime. Mano, então, eu vou fazer nada, no Google Maps agora, isso aqui, viu? Enquanto você fala aí. Tem uma lei que fala que só pode existir bar que vende bebida alcoólica a XX quilômetros de uma escola. Certo. Aí na escola que eu estudei o ensino médio, tinha um bar parede com parede na saída da escola, tá ligado? É. Aí o cara ia, a turma da noite, que ninguém era maior de idade na época, né, do ensino médio também e tal, o cara vendia na porta, maluco. Caralho. Na hora do intervalo, a molecada ia lá, tinha a portinha, E aí o cara, mano, é nóis, toma aí, tá ligado? Colado, colado. Vou caçar no Google Maps aqui, se ainda existe. Eu tô te falando, você lê aqui no final. A secretária disse ainda que... A secretaria disse ainda que, ao tomar conhecimento do fato, a gestora da escola determinou imediatamente a retirada do estande com os produtos. A Seduc acrescentou que todos os fatos eram apurados e tomadas as providências cabíveis. Ou seja, não prenderam ninguém ali, eu penso... Que é porque isso não é... Não que seja certo, deixa eu deixar isso claro. Não tô dizendo que é certo ter essas paradas na escola pra criança. Tô falando o seguinte, as autoridades ficaram com mãos atadas de não poder fazer nada com a pessoa que tava vendendo a parada, tá ligado? No máximo, de repente, não é... o cara tirar e já era, né? É, fala, porra, você tá louco? Tira isso daqui! Mas não tem como... Tipo, não tipifica isso como nada. O Celso, que é advogado, explica pra nós aí como é que funciona. É, uma boa. Agora o Celso é nosso advogado. Eu nem sabia, foi nomeado agora. Agora nosso advogado. Quando o processinho chegar a galope, ele já tô batendo na porta dele. Ele vai me ajudar, tá ligado? Mas é o nosso consultor jurídico daqui pra frente. Tem comentário aqui, 37 comentários. Olha lá! Mano, o comentário é lindo, tá valendo aqui enquanto você falava. Pois é, olha lá. Lembra o teorema do melhor podcast do Brasil? E dentro de 5 comentários, alguém tá metendo política e PT no meio. Vamos lá, segundo comentário. Irmão L. PT igual trilhões desviados. Caralho, chegou a trilhões? Mano, a cabeça do cara. Imagilhões. Imagilhões desviados. Trilhões desviados da Petrobras e do... O que é o BNDES? Eu não sei. Caralho, achei o bairro, mano, da época do colégio. Vou te mandar. Olha. Coloca, liga no post aí, ó. A galera vai descobrir a escola que eu estudei no ensino médio. Mandei no Skype. Manja, ó, tem a saidinha ali, que tem um prato desenhado, sei lá que porra é essa. Tem um grafite agora na frente da escola. E aí tem uma portinha de metal clássica de boteco. Deixa eu ver aqui. Na frente de um carro branco. Vamos ver aqui, a famosa vila que eu sei. Nossa! Não, aí era um pouco longe de casa. Mas se liga, onde tá a menininha desenhada ali, perto do saco de lixo, é a entrada da escola. Certo, essa certo. Outra parede mas de essa, ferro. Essa escola tá caindo. Não, fudida, os caras ficam isso aí. É um beco a escola. Isso aí. Mano, eu pulava esse muro pra cabular a aula, calcula e A escola, peraí, a escola fica num beco sem saída. Parece um presídio, no fim da rua, é uma rua sem saída. O final cara, tá. Mas pro outro lado deve ser tranquilaço, né, pra criançada ficar aqui e tal. Mano, parecia um presídio. Cara, era bizarro. É um local mega pitoresco, eu vou te falar. Sim. Essa é a única entrada da escola? Essa é a única entrada principal. Não tem nenhum nome da escola, porra! É Radla Félix, cara, é o nome aí na frente aí, ó. Radla Félix. Nossa, que você é o nome de uma professora. Tem tanta pichação ali no redor, botar o link no post, que eu achei que foi alguém que pichou por cima. Esse é um grande pichador aí de onde é isso? Catuíba. O Radla Félix. Mano, você achou que era a assinatura do cara? Mas esse aqui era o tag do cara, tá ligado? Não, é o nome da escola. Então, aí naquela parede não, porta de metal ali, era um bar, mano. Aí a molecada vinha de noite, na hora do intervalo, ia na portinha ali e o cara entregava cerveja. Peraí, essa aqui, a direita que tem ali o... Bem na frente do carro branco. Caralho, de vendo se era Fiorina? É, acho que é, não manjo. Mas, mano, era nos, provavelmente... Isso é um bar. Era um bar. Do lado, de parede. Faz tempo que eu não passo lá, mas na época que eu estudei era. E aí o cara entregava delivery de pinga pra molecada, malandro. Por cima do muro, na portinha. É legal que se você volta o carro do Google aqui pra esquina, aí você vê que a parede tava com outra cor. Era meio azul. Caralho, tá? O cara tão atualizado. Volta aí pra você ver. Cara, eu tô te falando que essa. Cara, é foda. Aqui na esquina tem um monte de lixo na esquina, do nada. Cara, depois que você se acostuma com o Canadá, né? Isso é muito absurdo. O Brasil é só esse filho. E um monte de lixo na esquina. Pô, mas eu te falei que essa região aqui me lembra muito das regiões onde eu cresci. Mano, caralho, eu fazia esse caminho todo dia, porque o ônibus descia lá em cima, tá ligado? Me deu uma aí mega... Aí eu descia a rua e virava, porra. Vou te falar aqui, eu achei legal esse negócio da escola ser, tipo, no final de uma rua sem saída. Era uma rua sem saída. É mó bacana isso. Eu imagino pra quem morava ali do lado, deve ser mó tranquilo, né? Só sai, vai pra escola e volta. Era longe de casa essa escola aí, mas, cara, era bizarra essa parada dos moleques. Que pegar bebida na hora do intervalo lá e ninguém fazia nada. É estranho isso ser, como eu falei. Eu nunca tinha visto isso na vida. Uma escola no final de uma rua sem saída. Deixa eu mostrar a escola que eu morei, que eu estudei. Peraí. Pô, Google Maps é só nostalgia, mano. Só nostalgia. Eu estudei em várias escolas, mas uma escola que eu estudei que era também numa periferia fodida. Quem mora em Fortaleza vai saber. Ah, e também tem um bar lá. Olha aí. Caralho, a gente viveu. Nossa, infância compartilhada. Olha isso. Brasil fodido. Brasil sensacional. Como o Evandro falou, não pode ter bar. Ah, olha o link que eu mandei no chat aí, ó. No chat do Zencastle. Calma aí, então. Vamos abrir, vamos avaliar. Colégio Cora Coralina. Cora Coralina, que a gente foto, lá, Quero sempre ver, tinha. Né? Não, mandei o link, porra. Link aí, clica aí. Mapas, ah, mapas. Foi. É um jumento do caralho mesmo. Na frente do bar, caralho! Aí! Na frente do bar! Nessa rua, mano! Como é que pode? Mano, ele na tira, frente, na mano. Na frente, o cara atravessa a rua e já dá de cara com o bar. Na, e o colégio cresceu pra caralho, porque ele. E olha a propaganda que tá ali no bar linkando tudo já, ó. Dá oi, ó. Olha aí, nós viemos, fizemos o full circle, não tem ponto sem nó aqui no melhor podcast do Brasil. Fala um negócio. O Cora Coralina, o seu colégio tinha um nome esquisito de pichador, então não rolava as famosas. Como é que se diz? As famosas rimas zoando o colégio. Rimas não. Que tiravam moral. No nosso caso, era o Colégio Cora Coralina, rouba mais do que ensina. Caralho, muito bom. Isso é mentira, tia. Eu estava no Colégio Adventista, entra vagabundo e sai vigarista. Caralho, os caras. O rap da zoeira. Cara, tipo, fazer um negócio. Você vai subir na esquina. Que bagulho que tem aqui, ó? O Xande. Se você subir a esquina. É uma farmácia? Mercadinho, olha pra frente, é um mercadinho, ô Xande. Sim, é um mercadinho. Ah, na minha época não existia ainda. Se você subir a esquina, tem ali o 5º juizado especial civil criminal, que o cara acredito que escreveu civil errado. Caralho. E é, olha como é, sobe a esquina. Mano, rejunto, caralho, conhecendo Fortaleza. A gente podia fazer esse, okay, um dia um vídeo, mano. De sim, navegando pelo lugar e comentando. Sim, seria sensacional. Porra, vamos fazer isso aí, ó. Vamos fazer pros padrinhos. Ô, oh, você chegou aí, ó, na esquina. Não, tá errado, eu acho. Caralho. Eu tô na FG com... Cara, eu tô me sentindo tentando dar as direções pra um amigo que tá tentando chegar na minha casa, tá ligado? Voltei pra frente da escola, tem que descer, então, cara. Você falou subir. Vai, sobe. Eu falei subir, tem que subir. Doce Lins? Achei a Doce Lins sorveteria. Deixa eu ver aqui, sobe mais. Mas é esse caminho? Isso aí mudou muito isso aqui, deixa eu ver aqui. Doce Lins sorveteria tá vendendo Skol por R$2,49. Você sobe na direção. Você tava na escola, sobe na direção do Mercadinho Xande, né? Ele vai subindo pra lá. Então, foi o que eu fiz, caralho. Então você fez errado, porque na esquina, quando você passa da esquina. Ah, na direita. Isso, direita. Tipo, estacionamento, achei. Isso. Juizado especial civil e criminal, tá certo isso? Civil, acho que não, mano. Não é civil? Acho que é. Não, tá certo. Eu li aqui, é civil, eu que sou burro. Então, beleza, a gente falar que muda. Mas, aí tem uma explicação, não dá pra entender nada aqui também na esquerda, ó. Coraçãozinho, pai de verdade. Se você continuar indo ali, você vai ir na direção da minha casa e tem um templo maçônico. Inclusive, nessa avenida que você tá vendo aí, eu conheci o Ciro Gomes. Já acontece a história 99 vídeos, eu acho. Caralho, Ciro Gomes. Porra, vamos agitar esse vídeo aí, mano. A gente passeando pelos lugares da infância. Totalmente. A gente, inclusive, só pra terminar essa história, a gente tava numa locadora. Deixa eu subir aqui, ó. Não tem uma locadora onde eu era. Onde tem uma casa aqui que diz. Tem uma placa dizendo Semizeus. Essa casa aí não existia, foi obviamente reformada dos anos 90 pra cá, era uma locadora nisso aí. E tava passando um comício, né? O pessoal, aquela galera passando, e o Ciro Gomes na época tava concorrendo a prefeito de Fortaleza. E aí na locadora eu não tava jogando, tava assistindo meus amigos jogar e falou: ó, eu te desafio a correr lá, passar correndo no meio. E no que eu passei correndo no meio, ele tava lá, e aí eu tava sem saber o que fazer, eu estendi a mão pra ele e ele apertou minha mão. Ciro Gomes, mano, nessa rua aí. Que merda, né? Tava na locadora, o pessoal jogando e me desafiaram a sair correndo e passar pelo meio correndo, entendeu? Que coisa idiota. Cara, era muito vicioso os desafios que rolavam naquela época, né, mano? Olha aqui, ó, voltando lá pra notícia dos produtos eróticos na escola, o Entei, tá tudo bem agora, comentou: gente, como tem idiotas nesse portal? Os caras já levam tudo para a discussão política. Como aí, se eles fossem resolver alguma coisa. Piores que os adolescentes compraram seus brinquedos sem se ofender ninguém. Aí ele comenta de novo: ué, qual o problema dos adolescentes se masturbarem? Prefere que façam sexo e engravidem? E o irmão Eli, que foi o mesmo que falou do PT, você vê que ele é um pastor também, porque ele tá fazendo altos, caraca, comentários. Fala de Noé, Jesus Cristo, mano. O rei está voltando, aleluia. Cara, esse cara é maluco. O Joberson Jonas fala: calcinha comestível? Ou seja, existem imbecis que se sujeitam a esse tipo de coisa? Já vem com os ovinhos de parasitas intestinais. Mano, o cara acha. Ah, meu Deus do céu. O cara acha que a mina vai pegar a calcinha comestível, ela vai usar por dois dias. E aí eles vão transar. O cara não. Ah, meu Deus do céu. Ela vai menstruar a calcinha bolonhesa. Será que. Você tá ligado que esse cara não chupa buceta, né? Jamais. Nunca, porque tá muito perto ali dos ovinhos de parasitas intestinais. Mano, é um trouxa. Mera. Sabe o que tá perdendo. Falando, já que tá falando em você, Thaís, vamos para a próxima notícia. de prazer. Estou subindo pelas paredes. Enviado por outro cara. Esse é um. Esse manda, mano. Repórter que tem uma estrelinha, o nosso amigo Raul Underline. Raul Underline, grande abraço pro nosso amigo Raul Underline. Você tá ligado que há muitos anos atrás, na internet 1.0, muitas pessoas achavam que eu era o Raul? Mano, o Raul Underline é um clássico, é uma figura. Você deve lembrar, né? Escrever um livro, lembro. Se fosse escrever um livro da internet, história da internet brasileira, ele ia ter um capítulo, pelo menos. Ia ter. Porque ele comentava em vários blogs da época. Não, lá, é um clássico, ainda. Você é louco. Da época do Lompas, lembra do Lompas? Do Lompas. E aí ele comentava muito no meu. E aí, por algum motivo, a galera achava que ele era eu, porque ele tava sempre presente nos mesmos blogs que eu conhecia a galera, que era amiga e tal. O Raul mandou o quê? A turista que nadava em lago tem pênis fisgado por anzol. Olha aí, a gente já falou aqui outras notícias envolvendo pirocas. Puta que pariu. Cara, tá, tipo, essa sua reação é que todo homem tem easy. Quando você só imaginar, você já dá aquela retraída. Uma zona pior. Mano, imagina o susto, mano. E pior, o que que sentindo? Quando você se machuca, né? Você toma o primeiro susto, inicial a dor e tal. E como você não sabe nem o que tá acontecendo, você não faz imediatamente o que você deveria fazer pra evitar a dor. Então, de repente, você se move de uma forma que piora até. Ai, caralho, uma zona piroca, mano, bem na cabeça. Um naturista que nadava no lago de Augsburg, Alemanha, eterno 7-1. Esse aí tomou 7-1. Começou a gritar: não puxe, não puxe. Mano, imagina, cara. Que cena pitoresca do caralho. Cara, os passageiros do Titanic não souberam o que é desespero nesse nível. Exatamente. Você esse entendeu? Cara fez. Ele tem uma história de desespero. O motivo era bizarro. O pênis de Herbert Fendit havia sido fisgado pelo anzol de um pescador. A minhoca pegou outra minhoca. Eu gritei para o pescador não puxar, fiquei aterrorizado. Ele estava tentando tirar o carretel da vara de pescar. Contou de acordo com o exportante. Caralho, mano. Do metrô. Pessoal, arrancar a cabeça da piroca do. É, o Metro, aquele jornal lá. Será? Mas foi lá que os caras viram isso, caralho? Não, o Metro tem no mundo inteiro, porra. Ah, eu não sabia não. Achei que era regional. Não. Inclusive, uma vez eu postei uma foto de um metro daqui, né? De Calgary. E aí, pessoal, todo mundo. Caralho, tem metro aí também? É gratuito, eu falei, também? É gratuito. É mundial, bem mano. Bem foda o modelo deles. Por sorte, o pescador ouviu os gritos. Porra, ainda bem, mano. Herbert foi no hospital, caralho. Próximo com o anzol cravado no pênis. Ah, meu Deus do céu! O pescador falou que o lago não é o ponto oficial de. Mano, eu vou te falar uma parada. Eu sou treinado. Quem manda ficar com o pico de fora aí, maluco? É, isso levanta algumas perguntas mesmo. Eu vou te falar um negócio. Eu sou treinado pra tirar esse tipo de coisa, né? Ou pelo menos pra imobilizar pra que a gente leve pra cirurgia. Né? Só que eu acho que eu não teria reação se eu vejo. Imagina, um cara. Um anzol! O maluco tá doente! O anzol no pinto. Você já viu um anzol? Você é louco. Você já viu um anzol, mano? Ah, caralho, um anzol é muito. Uma farpa, mano! Aí o cara falou aqui, ó. O pescador falou que o lago não é o ponto inicial oficial de naturismo. Eu disse que ele deveria ter mais cuidado com as pessoas que nadam no local. Ah, porque ele é naturista, tá explicado. Mas cara, o cara é o pró-naturista. Se amarra nesse negócio de andar pelado. Ah, mas ele tava num lugar que não era pra nadar assim. Olha aí. Que dá, alemão. Felizmente tudo acabou bem. Porra, mano, esse cara, além dele ter uma história boa pra contar, ele tem um rabo maluco. Porque o cara tava puxando, tá ligado? Ele percebeu a hora que o cara tava puxando, na hora que rasgou. Como que não? Exatamente, que tinha pensado rasgar a piroca, mano. Tá maluco. Que pariu. Aí, curiosamente, tem poucos comentários dessa notícia, mas o cara mandou um bom aqui. Porque tá todo mundo em choque. Quem leu assim? O cara não quer nem mexer com essas coisas. É. O cara. Vai que atrai! Sérgio Ricardo mandou aqui, ó. Aproveita e coloca um piercing. Já tá o buraquinho, né? Que é a parte pior. Já tá fudido mesmo. Aí, imagina esse cara voltando pra casa, falando pra mulher, sei lá, pra namorada. Pra explicar. Agora, hoje não vai rolar não, porque o cara pescou meu pinto. Tá meio machucado. Caralho, velho. Nossa, se... Não, você já pensou, mano? Você leva... Ai, meu Deus do céu. Cara, eu não consigo nem, assim, processar a dor de ter o seu... A piroca trespassada por um negócio de metal. Tá louco, velho. Você é louco. Pelo amor de Deus. Sim, dessa forma triste, lembrando das desgraças alheias, do pinto alheio, a gente termina mais uma edição. Do anzol na piroca alheia. Antes anzol na piroca alheia do que na minha. Exato, até aí. Antes dele do que eu. Antes do que eu. Mano, a notícia fala aqui, ó. O que a gente falou lá no começo do cast, como você falou, o ciclo da vida. Felizmente, tudo acabou bem. Aí, ó. Então, esse é isso que importa, tá ligado? Você tá reclamando da vida, do trabalho, da mulher, da falta de mulher, pelo menos você não tá com um anzol na piroca. Exatamente. Onde você pode encontrar mais um episódio do melhor podcast do Brasil, Evandro? No blog, que possivelmente é o melhor blog do Brasil, hbg.com/podcast. Exatamente. Podcast, não. Sem ser no plural. Podcast, é. Exatamente. HBG. Mano, pode. Aplicativo lá do iOS, podcast. Os caras ainda entram em site. Eu fico até surpreso. Que eu tento fazer umas piadinhas lá no site, mas não sei se alguém tá lendo essa porra. Se você tá ouvindo esse programa agora, para o que você tá fazendo, por favor. Só pra que me motive a continuar, pelo menos, colocando esse negócio no site. Porque eu tenho impressão que. Cara, eu tenho impressão, porque assim, ó. Deixa eu ver aqui o negócio. Aqui, ó. SoundCloud. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem o episódio. Na faixa de entre 25 e 29 mil ouvintes, né? Só que você vai no site. Deixa eu entrar aqui no site agora, Felipe. E dá o quê? Deixa eu ver, melhor podcast do Brasil, vamos ver aqui. Dá 5 comentários, 7 comentários, 9 comentários. Como é que tem 29 mil pessoas ouvindo essa parada? Caraca, é gente, hein? E 7 comentários, porra, não faz sentido isso. É gente preguiçosa. Olha, ó, gente preguiçosa. Então, ó, os primeiros até que davam mais, 18 comentários, 20 comentários. Então, se você tá ouvindo isso, só pra que eu entenda que ainda vale a pena colocar, fazer o post bonitinho, com a fotinha, com os links do caralho lá no site, deixa um comentário lá, só pra eu ter uma noção de quantas pessoas estão ouvindo, né? Encontre nós lá no twitter.com. Eu sou o @isinobre, o Evandro é o @evandrof. Sim, siga nós. Se você quer que o podcast continue saindo aí todo domingo, pontualmente, e participar com a gente lá do Telegram, mandar o seu áudio aqui. Quem é que tá no Telegram agora? Deixa eu ver aqui, tá aqui o Roberto de Paulo, o Grini Souza, tá? Os brothers sempre passam o dia todo lá conversando, falando bobagem, mandando notícia. Então, se você gosta desse programa aqui semanal no seu ouvido, contando as notícias bizarras, que talvez de repente você não ficou sabendo porque você tem mais o que fazer da vida e você tá lendo notícia mais séria, considere se tornar-se um dos nossos repórteres do MPB através do padrim.com.br/melhor, o melhor podcast do Brasil, contribuindo entre 1 até 10 reais, que não é nada, não paga nem um Big Mac, eu acho, no Brasil. Você contribui para que o programa continue acontecendo, você pode garantir. E se a gente atingir essas metas que a gente botou lá, a gente faz mais um programa semanal, um programa de bônus, a gente tá com plano para fazer um programa de vídeo. Essa ideia do vídeo seria sensacional. Pô, a gente fazer uma tour por locais do Brasil onde eu e o Evandro crescemos e moramos e contar as histórias e botar vídeo com. Vai ser tipo um programa, todo um programa paralelo só de uma turnê por onde a gente morou, cara. Vamos gravar isso aí, na moral. Mano, e o cara vai os três no Skype, a gente vai passeando pela infância do cara e comentando todo mundo junto, seria animal. Vai ser foda, vamos trabalhar essa ideia aí. Mas depende do apoio de você que quer ver o programa continuar. Que você, se você acha que essa uma hora de entretenimento que a gente dá semanalmente vale aí, sei lá, R$5, pelo menos. Eu acho que vale R$5,80. Você paga em real, você não tá pagando em dólar, aceita boleto, é tranquilo. Beleza? Vai lá no padrinho. Não, vamos fechar um valor aqui, R$2 por notícia. Tem aí, 4 notícias em cada episódio? R$8 por mês que o cara dá já ajuda pra caralho. Exatamente. Pense na gente como aquele garotinho lá dos anos 1800 e alguma coisa, que ficava com o bonezinho e com o jornal na mão e falando extra, extra, e falando o que aconteceu. Pode crer, né? Nossa, cadê a montagem dos ouvintes? pode crer. Mas enfim, vamos nessa, gente. Até. O que falta falar? Mande notícias pra gente, @, como eu falei, @isinobre, @evandrof. E é isso aí. Siga a gente no Twitter, até semana que vem. E ajuda no padrinho, é nóis. É nóis. Amigo meu, eu vou morar com ele. Mãinha, paiinho, eu gosto dele. Mãinha, paiinho, eu gosto dele. Mãinha, paiinho, eu gosto dele. Eles, amigo meu, eu vou morar com ele. Mãinha, paiinho, eu gosto dele. Mãinha, paiinho, eu gosto dele. Mãinha, paiinho, eu gosto dele. Eles, amigo meu, eu vou morar com ele. Fala, galera do MPB, aqui é o Heitor Lopes. Cara, os policiais zoando o pessoal lá do roubo dos passarinhos, da rinha de passarinhos, eu chorei demais, cara. Tem um senhorzinho, eu nunca fui revistado, 89 anos. O cara tá achando que tá fazendo as coisas certas ainda, cara. Puta, demais. E o policial só tirando pelo, só. Agora eu vou te falar, os passarinhos brigando, tá mais parecendo que tava acasalando ali, viu, cara? E aí, pessoal do melhor podcast do Brasil, aqui é o Ricardo Sigari. E eu tenho uma notícia que aconteceu do lado da minha casa. Os caras, bandidos, meliantes, eles invadiram uma escola infantil, decidiram roubar os computadores, e roubaram os computadores. Só que, não felizes com isso, eles roubaram um brinquedão também. Sabe aqueles brinquedão de plástico que tem escorregador e tudo mais? Eles levaram. Simplesmente levaram embora o brinquedão. E, ainda pra piorar, eles simplesmente quebraram todos os brinquedos. Tipo, eles não gostam de criança mesmo. Fala galera da MPB, aqui é o Fábio Bernardinelli. Só queria deixar comentado uma notícia que passou durante as Olimpíadas de um alemão que foi passear numa floresta na Espanha, foi dar uma ousadinha na moita, resolveu queimar as provas do crime e acabou metendo fogo na floresta. Foi literalmente o primeiro incêndio de bosta causado. Valeu!